Joaquim Nascimento. Filho. Filho, era da Vila Santa Rosa. Isso. É do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano da Grande Florianópolis. E tá aqui, hoje é uma quinta-feira. Que dia da semana? De que dia do mês que é hoje? Não, já é sexta-feira. Já é sexta-feira. Dia 3 de julho de 2009. Joaquim, tem mais ou menos que umas 100, 200 pessoas aqui na tenda do sindicato. Vocês estão há mais de 72 horas de greve. Deve ser a maior greve da história do sindicato, não tenho certeza. O que está acontecendo aqui agora? O pessoal está organizado, reunido aí junto com a direção do sindicato, e estamos aí no movimento em prol de melhorias, condições salariais e de saúde, de trabalho aqui para a categoria. Quais são as condições salariais? É assim, vale alimentação, a reposição salarial, né? E outras melhorias como garantia dos postos de trabalho, entendeu? E a manutenção dos postos de cobradores. Por quê? A prefeitura quer tirar os cobradores e as empresas também? As empresas sempre sonharam com isso. Citando bem Joinville, que já não tem mais cobradores, e outras cidades de Santa Catarina que não tem mais cobradores, né? Tu é cobrador, né, Joaquim? Eu sou cobrador. Já há 20 anos, há 15 anos na Transol. Transol, que linha que tu faz? Eu faço a linha agronômica Gama 10, né? E aí estamos trabalhando aí no movimento. E como é que funciona o movimento de vocês? O nosso movimento se constrói da união dos trabalhadores, né? Que todo mundo unido aí por um motivo justo. É isso aí que a gente tem que falar. E vocês decidem tudo aqui em assembleia? Como é que é? A direção decide sozinha? Como é que funciona isso? Não, aqui é organizado. Aqui tem um comando bem forte com a direção e com o apoio de outros movimentos, principalmente de vocês aí, né? E aí a gente se reúne aqui, a gente se organiza, come, bebe, né? Temos ônibus para buscar o pessoal, temos uma estrutura legal aí, que é vinda da contribuição da mensalidade do pessoal aí, que são os quase 90% da categoria sócio, que apoia essa diretoria há mais de 7 anos, que está firme e forte, que é feita de cobradores e motoristas e pessoal que trabalha nas empresas. Não tem nenhum chefete e nenhum parente de dono da empresa no sindicato. Pode crer. E vocês estão aqui, tu tá aqui todos os dias à noite ou vem só hoje? Eu tô aqui desde praticamente, eu tô desde domingo, segunda-feira à noite até agora. O que vocês fazem aí? Aqui a gente joga uma cacheta, a gente joga um dominó, faz um café, come um pão, faz um monte de atividades aqui. Joga uma bolinha? Joga uma bolinha também. Tá. A minha parte já é mais complicada porque eu tenho que estar mais correndo, não tem tempo para diversão, tem que estar organizando. Eu praticamente sou aqui da imprensa do sindicato. Eu bato foto, eu registro, eu vou atrás, eu conto, entendeu? Então, trabalho que fazia na vila já, né? É, já fazia quando era presidente da associação de moradores lá que organizava. Hoje estou na costeira Pirajubaé, mas quem sabe mais tarde a gente vai conseguir ser presidente de novo daquela comunidade. E o que é que tu diz pro pessoal que não quer ficar na greve, acha que a greve é chato? Não, eu acho que eu digo o seguinte: a greve é um direito do trabalhador. O sindicato nunca ele opciona pela greve. A gente tenta conversar, a gente entregou a pauta de reivindicação lá em fevereiro. E isso. Até agora eles não negociaram. Então a única solução foi partir para a greve, para organizar o povo e mostrar para a sociedade o quanto esses empresários só querem lucrar. Essa não é, vocês entraram em greve agora, mas teve paralisações antes, né? Teve 2 dias de paralisação há um mês atrás. E o que tu acha dessa ideia da intervenção da prefeitura nas empresas de transporte? Eu acho a melhor coisa possível. Por quê? Porque a gente pode usar o dinheiro que entra aos milhões para a gente usar para a educação, para a saúde, né, e para todos os benefícios da cidade. O que tu acha que vai acontecer aqui daqui hoje à noite, essa madrugada até amanhã de manhã? O que tu acha que vai acontecer aí? Eu acho que os empresários estão pensando, né? Ou deixa o osso, né, ou agarra de vez, porque eles estão pressionando a gente bastante. Nós temos aqui em Florianópolis a maior passagem do mundo, não é nem do país, para você ter uma ideia. Eles querem um aumento de 40 centavos, onde eles já tiveram um aumento de 6% em janeiro, entendeu? E a passagem agora passou já para 2,70, eles querem 3,10. Então é muito caro. Uma população que é caríssima, onde eles dizem que Florianópolis é a cidade do turismo, onde é turismo para meia dúzia de pessoas só. Eu sonho um dia ver essas empresas municipalizadas, sem da prefeitura, porque eles fizeram um sistema integrado onde que é entregado só para o bolso deles, só para eles. Tem terminais vazios que não usam, fizeram o sistema fora de ligações com outras vias modais, entendeu? Não é ligado para o mar, você não pode chegar do mar e pegar o ônibus, não tem bicicletário, foi uma promessa de campanha, uma campanha assim de milhões, de 70 milhões de reais, entendeu? E hoje está virado em cinza, em pó. Hoje você vê esses ônibus sucateados, esses terminais obsoletos gastando dinheiros e dinheiros aí. E eu espero um dia, meus filhos, né, que a gente vá avançando na idade e um dia ver eles essa cidade melhor e o transporte coletivo de bem para Tori. Queremos ressaltar mais alguma coisa: a luta desse pessoal do Passe Livre, que a gente, assim, que foi muito, uma experiência enorme, e que volte à rua de novo, porque o povo na rua, a luta continua. Joaquim, essa greve está envolvendo três setores: vocês, sindicato, a prefeitura e as empresas. O problema agora é que está sobrando as empresas que não estão querendo acertar o acordo. Mas o acordo que... O que a prefeitura aceitou é exatamente o que vocês pediram? Ou teve um... Ou vocês reduziram algumas coisas das reivindicações para entrar em acordo com a prefeitura? Praticamente, que nem eu falei no início, nós estamos pedindo misérias, né? Uhum. Então, o que a gente reduziu da miséria à migalha. Entendeu? Que reduzimos assim R$10 no tique alimentação. No tique alimentação. Porque a inflação do período é 5%. Uhum. Isso qualquer categoria ganha, né? E aí a prefeitura, ela tem uma proposta ainda maior do que a do sindicato. Qual que é a da prefeitura? A prefeitura dá 7% de aumento real, que é 5% da inflação e mais 2% de aumento real. Uhum. O tique alimentação vai para 310, que nós queríamos 320. Uhum. Né? A jornada de trabalho continua igual, ninguém não muda. As outras 72, as outras 72 cláusulas, ela não muda. Entendeu? Continua como está. Quais são as outras cláusulas? Ah, mas aí é convenções assim, data de pagamento. Ah, tá, nada de. Todas essas coisas. Banca eleitoral. Mas os 5%, então, é só de imposto de inflação passada. De inflação passada, dos últimos 12 meses. Entendeu? E a prefeitura quer dar 2%, ainda aceitou dar 2%. 2% de aumento real. O que vocês pediram no começo? Era isso? Era isso. Era a inflação do período, o tique alimentação para 320, uhum, que hoje agora vai para 310. Isso. Então, praticamente nada. E assim, vocês não pediram aumento real? Não, não pedimos aumento real. Entendeu? A prefeitura lhe deu porque... Isso, porque viu que a nossa necessidade é grande. E a perda são grandes. E outra coisa, o movimento Passe Livre tem uma ideia, além da municipalização, que seria o controle público do sistema de transporte, ou seja, a prefeitura olhar o transporte coletivo como um bem da comunidade, não como um jeito de fazer dinheiro. E também tem a ideia da tarifa zero. O que vocês acham da ideia da tarifa zero? O transporte coletivo ser gratuito como a educação e a saúde? Eu acho assim, o seguinte ponto: que educação, saúde e transporte é tudo na vida do ser humano. Isso deveria ser essencial para todos os governos. Entendeu? Defendo isso com unhas e dentes. Né? E outra coisa, a minha opinião é que deveria... Eu participei ativamente como militante, como diretor do sindicato, da rapaziada, fui às lutas, que esse prefeito aqui passou a perna nos estudantes, usou os estudantes para poder se eleger em Florianópolis. Eu me lembro muito bem que no dia 23 de março, onde foi aprovado a lei do passe livre, depois faltando 2 meses para acabar, ele foi lá no Ministério Público, insistiu, e tem muita gente ainda que criticava, falava, não, mas passe livre é só para aqueles burgueses, isso, aquilo. Mas eu acho que a educação, não importa, tem que ser para todo mundo. Eu não vou criticar aqui A ou B, entendeu? Nós temos que ter educação. Quem puder ter uma educação de qualidade, feliz aquele que tem. Porque 99% da população não tem educação de qualidade. Então, a gente tem que reivindicar, fortalecer o Estado, entendeu? Onde o governo não aplica nada, só quer saber de cobrar imposto, entendeu? E nós esperamos que a gente volte às ruas. Por isso que eu digo, o povo na rua é a solução para esse país. Chega de ficar trancado em gabinete, essas coisas, porque não existe mais. Nessa ideia da tarifa zero do movimento Passe Livre, que não é só mais para estudante que o movimento defende, tarifa zero para todo mundo, né? tem uma discussão que pode ser um pouco polêmica, porque no seu caso você é cobrador. O movimento defende que com a tarifa zero vai ter mais gente querendo usar o transporte. Porque gente que não pode usar hoje porque não tem dinheiro, vai usar. Tendo mais gente querendo usar, vai ter que ter mais ônibus. E aí, no teu caso como cobrador, tu não perderia o teu emprego, porque você se transformaria ou num motorista, ou já seria algum outro cargo. Mas como que tu vê como cobrador essa discussão da tarifa zero? Porque na teoria, sem tarifa, não tem para que ter um cobrador. Essa função do cobrador, esse ser humano que está ali dentro, ele não precisa ser mandado embora. Ele é útil para várias coisas. Vamos citar aqui uma cidade, né? Caxias do Sul, lá tem 2 trabalhadores por ônibus. Tem alguns lugares de uma cidade que o cobrador, ele é bom para orientar as pessoas. Pode-se pagar água, luz, telefone, fazer um monte de coisa dentro do ônibus. Serviços públicos dentro do ônibus. Dentro do ônibus, uma coisa que é realidade. Mas só que eles não mostram isso porque eles não querem vincular uma coisa com a outra. Querem dividir vocês da gente, no caso. Isso. Então, tem solução para tudo. Eu vou dizer mais uma frase. Solução só não tem para a morte.